Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't. You were there. Two worlds collided and they could never. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer.

Rádio Cidade. Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério. É tudo só brincadeira e verdade. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos, nos sabermos sóis, sem estarmos sóis. Abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito e é tão bonito. E eu acredito num claro futuro de música, ternura e aventura pro equilibrista em cima do muro. Mas e se o amor pra nós chegar de nós de algum lugar com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está? Se há muito tempo que chegou e só nos enganou. Então não fale nada, apaga a estrada que seu caminhar já desenhou. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério. É tudo só brincadeira e verdade. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos, nos sabermos sós sem estarmos sós. Abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito e é tão bonito, e eu acredito num claro futuro de música, ternura e aventura pro equilibrista em cima do muro. Mas e se o amor pra nós chegar de nós de algum lugar com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está? Há muito tempo que chegou e só nos enganou. Então não fale nada, apague a estrada que seu caminhar já desenhou. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Say I wanna be a midnight rambler, crazy, but center, a machine well, a butterfly teeth. Wish me love, oh, wishing well, the kiss center, a machine well, a crocodile cheese. Get up! is wrong. With many a winding turn that leads us to who knows where. Passou, se passou, passou daqui. pra melhor. Foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Você me chama, eu quero ir pro cinema. Você reclama, meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou e certamente aquele beijo já passou. Se passou, passou. Daqui pra melhor. Foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo. Sombra que pende, concreta, do meu nariz em linha reta. Não é minha cidade, é um sistema que invento, que transforma e que acrescenta. A minha idade nem é o nosso amor, é a memória que suja, a história que ferruja. O que passou não é você, nem sou mais eu. Adeus meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus amor, adeus. E vem.

someone, but no one is the right one. He gets down on the knees and starts to pray, looking up to heaven for the answer. They hear a voice that says, "You will know." Thank you. dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa. Viver assim, assim morder de amor.

Só você me fez sentir o que eu jamais tinha sonhado. Um doce beijo e tudo aconteceu. E a gente se esqueceu do tempo que passou. Só você me fez perder o medo de tentar de novo, de acreditar que tudo pode ser outra vez amor. To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make like something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him, so I quit school and that's what I did. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, now work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. You sell drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.